Na 326, reduz a aproximação. Reduzindo, na 326. Decolado aos 26, chama o controle de Salvador, 120, décima 8. 1208, boa tarde, 2714. Olá. O ajuste do altímetro no 012, autorizado no final do procedimento LSXU e após estabilizado. Você estava estabilizado, confirme o ajuste, senhor? No 095. Controle Salvador, boa tarde, Azul 2714. Azul 2714, contato radar na decolagem, suba via saída MOM para 3 mil pés. E do via saída MOM inicialmente para 3 mil pés, Azul 2714. Chama 326, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, muito obrigado, seu excelente trabalho. Torre Salvador, chame 6326, nacional. Chame 6326, tráfego avistado, ajuste no 015, pista de úmida molhada. O vento é 1,70 graus, 1,09. Autorizado pouso na 1-0. Livre pouso na 1-0, 2296, livre acionamento, pós-táxi. Minha parte com o fim estabilizado. Estabilizado, CLS, voo número 64. Voo número 64, reduza para aproximação, complete final procedimento LS, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 95. Aéreo 2296, livre táxi, de hotel, reposto hotel cruzamento, da 1-0. Golf, Copter, Galeão 360. Na 6326 no solo aos 3 anos, chame o solo em 121 no decimal 9. 219, dobrando a direita, obrigado. Olá. Nono 64 na escuta da Torre Salvador. O nono 64, chame Torre Salvador em 198 decimal 95. Caso receba a torre, o vento é 170 graus, 13 nós, pista livre, autorizado público. Controle Salvador, azul 2714, possibilidade do avatar para evitar formações? Uma 64, transmissão às cegas, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-3-2. A Lima tem a 1-0. Voo no 164, no solo aos 33, livre à direita, chame o solo 219. Como recebe a torre? Se recebe a torre, chame o solo 21 decimal 9. Os 296 posição. E mantenha o ponto de espera da hotel, força aérea 2296. É um Airbus da Oceania que vai iniciar a decolagem agora. Sou Oceania 6315, autorizado a decolar da 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-5 nós. Para 2296, livre táxi, via pista 1-0, retorno alinhado e pronto pela colagem. 315, decolado ao 36, chame o controle, Salvador, 20.8. 208, vai ser a minha 315. Controle Salvador, Xenia 6315, cruzamento 500, atenção de voação, vou dar presente. Xenia 6315, contato radar na decolagem, suba via, saída Salvo 1 para nível de voo 360. Salve, via, após 2000, pode voação, Xenia 6315? Afirma, após desvio autorizado, Leda. 2000, voando Leda agora, da presente, Xenia 6315. Venta 170 graus, 14 nós. Espera 2296 decolado aos 37, chame o controle Salvador, 120 da cima 8. Camarão, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, boa tarde. É 2296, contato radar na decolagem, suba e mantenha nível 110 via saída ponte. Manda 1, será 2296, clareza 1. Ah, bem, Corsera 2296, confirma como recebe agora? 3/3, Corsera 2296. Boa tarde, controle Salvador, voo no 73, temos a informação, voo na 1, 7, 3, 8, desça, sente de desvio, após desvio de voo em Bonfe, na chegada a Bonfe, desça para 4 mil pés, altímetro 1015. 1015, 4 mil pés na chegada a Bonfe, já estamos voando na proa de Bonfe. Obrigado, voo no 73. 296, acione o modo Charlie, transponda no modo normal. Senhora 296, confirma como recebe o controle. Era 2296, continuamos sem receber informação de altimetria. Como recebe agora? Ainda negativo, considera 2296. Controle Salvador, boa tarde, passaria do 2231, informação Golf. Passaria do 2231, essa via chegada Bomed 1 para nível de voo 050. Via Bomed 1 para nível 050, 2231. Controle Golf 1738. Gol 1738, prossiga. 25 direita de frio, pro 215, boa, 30 milhas. Sente aporte no término do desvio, após desvio autorizado direto pelo. Mas tem como a término do desvio, depois é pelo na proa, agora no 7.3. Sim, prossiga. O vento é 1.70 graus, 1.612 nós, tem livre decolagem da 1.0, o Ocean M1 para 2. No 5, chame centro Recife, frequência no 28 decimal 35, alterna no 25 decimal 1. 2835, alterna 25 1, acione 63 no 5. Serviço radar terminado. 52 milhas noroeste do VR de Salvador. Chame centro Recife, frequência 125.45, até 126.85. Agora com Recife 12545, 12685, azul 2714. Uma boa tarde, obrigado. M1 42, decolado aos 45, chame o controle, 208. 208, obrigado, tem um bom dia. Bom. M1-42, contato radar na decolagem, submantendo nível de voo 350 via saída PUCA, transição Alfa Romeo Uniforme. Gama da presença, tá? Ou Cuca? Xené 6142, suba via saída pública. Via 6142. Ano 42 autorizado direto já, me dá presente. Tá, 3193 autorizado decolar, da 10, vento 190 graus, 149. Código autorizada, piscina 0 para 3193. No 42, tráfego, posição de 11 horas, 20 milhas, rumo nordeste, mantendo nível de voo 110, eco 110 da Força Aérea. Gente, Controle Salvador, é o Força Aérea 2299, atinge mantém 110, poderia confirmar se já possuímos altimetria. Já possuímos altimetria, 110, nível de voo 110, 180 graus de indicado. TAN 3193, decolado aos 48, chame o controle, 120 decimal 8. Sim, TAN 3193, informa que recebeu até 25 nós de vento na decolagem, TAN 3193. Sim. Boa tarde, TAN 3193, decolou San Juan Alfa, passa 1400. Primeira nave que chamou o controle? Tá 3193, né? Tá 3193, contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 340 via saída São Paulo. 340 sobe via, tá 3193. A saída do 2231 na escuta do controle? 2231 na escuta. O fim indicado? 240. Posição de redução para 220? Afirmo, 220 agora. Resulta, pode ser que está autorizado a iniciar o procedimento? 1738, após pelo autorizado 2 mil pés, ajuste do altímetro 10015, reporte confirmando. Após autorizado final do procedimento RSX, reporte estabilizado 2 mil pés, ajuste do altímetro 10015. Okay, obrigado, 2015, após pelo está autorizado 2 mil pés, né, com mais estabilizado. 1738. No 7-3-8, 7738, confirma indicada. Agora 240 nós, Gondor 738. Gente. Correio Xané 6321, no ponto de espera, pronto para decolar. Xané 6321, está autorizado, decolada 10. O vento é 190 graus, 189. Livre decolagem da 190, Xané 6321. Pelo 2231, reduz a 210 mais. Reduzido já, 210, 2231. Zero 2231, desça para 3.000 pés, hoje o altímetro no 095. 3.000 no 095, 223. Uno 738, para interceptar o curso do localizador, cobre a esquerda por a 155, voa estabilizado. Esquerda 155, voa 738, vai informar estabilizado. Passaria do 2231, reduza para 1809. 1809, 2231. Chame 1942, chame centro recíproco, frequência. Aguarde um instante. Pode falar pro 6142? Poxa, chamei 6142, chamei 73C, frequência no 2545, alterno no 2085. 14 de Salvador, 120 até cima 8. 14 de Salvador, 1208, a chamei 6321. Boa tarde, Xané 6321, decolou. Xané 6321, contato radar na decolagem, submarino nível de voo 360 via saída Arbor 1. Via saída Arbor 1, ascensão 360, Xané 6321. Controle Salvador, azul 2715, nível 170, sinto da Golf. 2715, dessa via chegada Amã para nível de voo 050. Via Amã para nível 050, os 2715. Já no ideal de descida, os 2715. Sim? Já no ideal, descida de descida 050, os 2715. Gente, reporte no ideal, 2715. Salvador, boa tarde, eu sou 6314, informação boa. M3 no 4, dessa via chegada Palmed 1 para nível de voo 060. 060 na Palmed 1, 63 no 5, dessa para 050. 050, 2706. Passaria do 2231, reduza para aproximação. Reporte estabilizado final do procedimento MS3, pode. Reduzindo o portal estabilizado no final da spray, 2231. Cruzão 170, 3193. Passaria do 2231, informação de tráfego, número 2 para aproximação, aeronave precede, afastado 6 milhas. Já interceptando o curso. Foi um Boeing 737-800 da Gol. Sente bem, aeronave 27, 2231. Rodrigo 93, chama o centro Recife em 2835, alternativa 35, 1. 12835, 1, 251, positivo, obrigado, uma boa tarde, 3193. Controle, Xané 6321, poderia seguir direto a Elefa da presente? Xané 321, mantenha a saída árvore. Tá, tem, perfeito. O Xané 6321. Estabilizou, tá avistando igual no 138. Xané 328, Xané Torre, 18 decimal 900. 895, roda 138. Saiu 2231, reporte estabilizado. Reporte parado, 2231. Torre Salvador, boa tarde, comando 738, estabilizado X-Way da 10, passa a escuta. Teste, voo no 738, o ajuste no 0 no 5, está autorizado o pouso na 10, o vento é 1 no 50 graus, 209. De pouso, pista 10, comando 738. Estabilizou 2231. Saiu 2231, chame Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. 198, 95, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, Passaredo 2231, final da 10. Passaredo 2231, ajuste no 0 no 5, avista o campo? Avista o campo e aeronave à frente. Obrigado. Aguarde autorização de pouso, Passaredo 2231, pista está seca. Sim, a gente está aguardando autorização 2231. Teste 38 no solo, ao 59, chame o solo, 219. 219, boa. Ah, com 260, medicada, certo. Chame 63-14, reduza 2209. 220, reduzindo 63, no ataque. O 27 no 5. Voe direto toque. Boa toque, Azul 27. Autorizado pouso no 10, 2, 3, 3. Azul 27 no 5, para interceptar o curso do localizador, curve à esquerda, proa 1, 1, 5, é boa estabilizada. Esquerda para a 1-1-5, reportará estabilizado a 27 no 5, confirme velocidade indicada. Batendo 230. O 27 no 5, condições de empregar essa velocidade até Duna? Afirma. O azul 4065, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, 4065. No solo, ao 02, chame o solo, 21 decimal 9. 1219, grato e bom serviço. Teste. Salvador, boa tarde, 207, ponto espera da 1-0. Tarde, 207, mantenha o ponto espera. E assim que a aeronave da Azul iniciar a rolagem, está autorizado a alinhar e manter, 1-0. Após a linha e manter, 1-0. Azul 4065. Livre decolagem, dá 1-0, vento 1-70 graus, 1-4 nós. Iniciando 4-0-65. 0 alterno 353, cena 63, 2-1, boa no 3, ajuste no altímetro no 0, no 5. Para 3.000, ajuste no 0, no 5, azul 27, no 5. Salvador, azul 4462. Salvador, 4462, azul. Azul 4065, contato radar na decolagem, suba a via saída Salvador para nível de voo 320. 03, chame o controle Salvador, 120 décima 8. 208, 4065, boa. Azul 4065, boa. Salvador, azul 4065, boa. 4065, confirmando, chamou o controle? Afirma, tipo. 4065, contratado dando a decolagem, submantendo o voo 320 via saída São Bruno. Via São Bruno, 4065. Faz o continuador, seu pontuado, seu estudo, respeitem a instrução. Azul 4462, contato radar 18 milhas sudoeste de Bomed, terça via chegada a Bomed 1 para nível de voo 050. Bom, mais 1-0-0-0-0-0. 1-0 para prosseguir descida, você é 63 ou no 4? O azul 27 no 5, nova proa para interceptar o curso do localizador, correr à direita, proa 1-3-0. Direito no 3-0, azul 27 no 5. 63 no 4, desça para 3 mil pés, o ajuste do altímetro no 0 no 5. 3.500, 10.63, 1 a 4. O azul 27.5, desça para 2.000 pés, ajuste o altímetro no 0, 1 a 5, reporte estabilizado. Para 2.000, reportará estabilizado no 27.5. Chama o azul 63 no 4, duração para sequenciamento, mantenha presente pro limite ao curso do localizador. Mantenha a proa limitada pelo LOC, 63 no 4. Autorizado direto pro base. Direto pro base, 4065. 2017, decolada 06, controle Salvador, 120, decima 8. 208, 2017. Controle Salvador, 2017, decola, boa tarde. Pode confirmar, a mensagem foi muito baixa. Voo 2017, contato radar na decolagem, suba via saída São Voono para nível de voo 240. Via 240, São Voono, voo 2017. Marinha 7065, prossiga. Tente Marinha 7065. Marinha 7065, acione o código 5446. 7065, prossiga corredor Interlagos, reporte volta 4. Marinha 7065, mantenha corredor Interlagos, reporte Ceasa. Oxanê 6314. A presente intercepta o curso localizador, autorizado para o final procedimento ILS X-Ray, repasse estabilizado. Autorizado, X-Ray, repasse estabilizado, 863, na base. Estabilizou os 2795. 2795, chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. 1845, boa. Torre Salvador, boa tarde, 2795, estabilizado. 7157. Avistado o tráfego, ajuste 1015, pouso autorizado na 10, vento 180 graus, 15 nós. Pouso autorizado na 0, 2017. Confirme. Gol 2017, autoriza pro Gideon. Confirmando gol 2017, mantenha o perfil de saída. Mantenha perfil. 67 autorizado direto Leda. Autorizado direto Leda. Na escuta do controle. U2017 na escuta do controle. Prossiga 2017. U2017 autorizado direto Leda. Direto Leda, gol 2017. Controle Salvador, muito boa tarde. Gol no 620, informação, Golf passa 180. Gol 1620, desça via chegada Bomed 1 para nível de voo 050. Via Bomed 1 para o 050, gol 1620. Meia 314, confirme estabilizado? Estabilizou, senhor. 6314. Chame 6314, chame torre, 198 decimal 95. Torre 395, 6314, uma boa tarde, senhor. Torre Salvador, muito boa tarde. Chame 6314 no ILS. Gente, eu chamei 6314. É, aguarde autorização de pouso. O ajuste é 1015. Salmo pista seca, sem chuva no momento. Tenente, abordando autorização, é a 3. Bom, vai. Linha 7065, chame tu em 118 decimal 65. 118 decimal 95. Zona decimal 9. 209, Olivral, azul 2795. Chame tu em 118 decimal 95. Marinha 7065. 1895. Chame centro Recife, frequência 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. 2835251, 40065. 6314, pouso autorizado na 10, vento 160 graus, 109. Ele pousa, pista 10, 6314. Salvador, Marinha 7065. Siga, Marinha 7065. Você está entrando na entrada do circuito de tráfego, mil pés, aproximando pelo setor norte do aeródromo. E o Marinha 7065. Temos um Embraer 190 da Azul na final, é o segundo tráfego para o pouso na 10. O senhor aproxima direto para o pátio militar ou aguarda no setor para pouso como número 3? Ah, aproxima direto com o pátio militar, já está visual com o pátio, se autorizar o relatório. Ok, mantenha sua separação com os tráfegos na final da 1-0. Informe no solo controlado o pátio militar, o Marinha 7065. Vai manter a separação com o tráfego, tá? Baixando aqui para 510, informarei no solo controlado. 500, é, aqui se der, time 1-0. 28 decimal 35, alterna 125 decimal 1. 283525, ao Recife, obrigado, Gol 207. 6314 no solo, aos 14, chame o solo, 21 decimal 9. Solo agora 1219, hoje é 6314, obrigado. Qual ponto espera da 1-0? O 1-2-5-6? Até um ponto espera 1-0, vou 1-2-5-6. Está estabilizado no curso do localizador, é o azul 4462. Azul 4462, chame Torre Salvador em 1-8 decimal 95. 1895, obrigado. Agora a autorização de pouso, ajuste no 015. Temos um helicóptero da Marinha prosseguindo direto para o pátio militar à esquerda do eixo da 1-0. Aguarde autorização de pouso, azul 4462. Isso agora, está passando o Cebra agora, 4462. Marinha 7065, vento 190 graus, 209 e reposte no solo controlado. Gente, para a final, curta aqui para o fácil, o militar reportarei controlado. 462, pouso autorizado, 1-0. Vento 1-70 graus, 209. Tudo bom, azul 4462. Alô, Alzuno 7, frequência livre, Marinha 7065. Azul 462, pouso autorizado, 10, vento 170 graus, 20 norte. 170 com 207. Lima tem 1-0. Lima tem 1-0, com 1-2-5-6. No solo, ao zona 9, chame o solo, 21 decimal 9. Zona 9, 4462. 56, autorizado decolar, dá 1-0, venta 1-6-0 graus, 1-0-9. Iniciado 1-0, gol 1-2-5-6. Gol 659, ponto 0, pronto. Autorizado alinhar e manter 1-0, gol 1-6-5-9. Zona 9, Lima, sim. Meio decolado aos 2-0, chame o controle Salvador, 2-0, decimal 8. 2-0-8, pode ir agora, 2-5-0. Para iniciar a decolagem, o número 659. Valeu, meu povo. 659, decolagem autorizado. Então, 1-0, venta 1-8-0 graus, 1-2 nós. Está iniciando na 1-0, bom, 659. 1-0, chama tudo em Salvador em 1-8, decimal 9-5. 18-15, obrigado e... 18-9-5, obrigado, boa tarde. Oh, muito boa tarde, gol no 620, final de 2 milhas e meio para externo, está estabilizado. Sim, gente, gol no 620, aguarde de autorização de pouso, ajuste a 1-0-1-5. 6-15, aguardando no 0 liga. 659, decolado aos 22, chame o controle Salvador, 20 décima 8, boa viagem. 208, Gol 659, boa tarde. 20, pouso autorizado na 10, vento 180 graus, 159. Ele pousa no 0, Gol no 620. É 59, Foto Radar na decolagem, sub mantendo o nível 360, pode cruzar 2000 pés de altura. Sai pro 360, corre 2000 lenta, o Gol no 659. Siga 2761. Seguinte, esse unicórdio transponder 55 no 5, subi manter o nível de voo no 45, mantendo-se em regras de voo visuais, aguarde, mantendo-se em condições visuais e aguarde autorização de tráfego. No contato radar, cruzando o nível de voo 090, afastado 58 milhas de Salvador, radial 334. Autorizado Campinas, sub mantendo 320. Vou direto Remigue. Fecha o olho na direita, vai chamar 129.